Boa noite. Para quem está vindo à casa pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Francis e há algum tempo eu já recebo umas mensagens do plano espiritual. Hoje recebemos a mensagem de uma falangeira do Raio Branco. Hoje, quarta-feira, é o dia do Raio Branco, de Mestre Serapis Bey. Então, uma falangeira do raio veio dar a mensagem através de mim. A água lavou, o fogo queimou, o ar equilibrou e a terra descarregou as energias deletérias que ainda estavam nos seus corpos, promovendo uma profunda limpeza, inclusive de suas auras. Por isso, vocês devem estar se sentindo emocionados e até um pouco diferentes, mas não se preocupem, pois no desdobramento do seu sono, alguns ajustes ainda serão feitos. Deus precisa de todos unidos, equilibrados e abertos para o que ainda virá sem medo. Logo, estejam preparados desde já. Tá? O medo atrapalha tudo. Deus precisa que todos estejam, sejam canais abertos para que Ele possa agir através de nós. E quando o médium fica com medo, aí não há como trabalhar. A maturidade espiritual e mental é estritamente necessária para que o trabalho deste grupo seja desenvolvido de maneira, aliás, seja desenvolvido da maneira que já foi plasmada no plano espiritual. A partir de agora, muitas atribuições ser-lhes-ão dadas, e por esta razão, é mandatório que, mais do que nunca, façam uma vigilância criteriosa dos seus pensamentos, principalmente sem julgar. Seres humanos são imperfeitos, porém, a vocês está sendo dada a oportunidade de expurgar e banir de si mesmos os resquícios e resíduos das imperfeições das encarnações anteriores. Amem incondicionalmente quem quer que cruze seus caminhos, pois é no decorrer do trabalho espiritual que serão testados com o intuito de fortalecê-los e blindá-los para o que nesta casa de pura luz será realizado e revelado através de vocês mesmos, filhos muito amados de Deus. Eu sou esperança. Então, a mensagem dela, então, para todos nós, trabalhadores, e também vocês da assistência, nós temos que estar sempre vigilantes. A vigilância é muito importante. O ser humano pensa um monte de besteira, é verdade, mas não podemos mais. Então, essa vigilância criteriosa dos pensamentos é muito necessária. Quem somos nós para julgar? Não podemos julgar ninguém, nós somos tão imperfeitos. Estamos começando a nos aperfeiçoar para trabalhar em prol da obra de Deus. Então, foi essa a mensagem de hoje. Uma boa noite para todos.